ZYC299. Rádio Educadora da Bahia FM Estéreo. Uma emissora do IRDEB. Secretaria da Cultura e Turismo. Governo da Bahia. A Educadora apresenta Encontro com o Chorinho. Inventada por Jacó do Bandolim, a violinha foi por ele imposta nas rodas de choro como instrumento típico de melodia plangente e nostálgica. Chamada ainda de violão tenor por alguns músicos, a violinha, até onde se sabe, só foi utilizada por Jacó em 3 ou 4 registros de choro-canção. Nos últimos tempos, o instrumento tem sido resgatado por chorões das novas gerações, destacando-se entre seus solistas o carioca Del Rian, seguidor fiel de Jacó do Bandolim, e o jovem Ailton Reiner, um instrumentista que foi lançado no choro pelo conjunto Os Ingênuos. O terceiro músico a tocar a violinha é o paulista Milton de Mori, que também executa choro e choro-canção com guitarrinha, instrumento moderno adaptado agora ao choro. Em solo de guitarrinha, Milton de Mori apresentou Choro Canção, Papo de Anjo, de Avena de Castro. Com Ailton Reiner, vocês ouviram de sua autoria, Primogênito. E na abertura do bloco, Del Rian tocou Roceiro, Choro Canção de Mário Álvares Conceição. Foi na antiga banda de música do Corpo de Bombeiros da cidade do Salvador que o músico Otaviano Pitanga, mais tarde chamado Sargento Pitanga, começou seus estudos de clarinete. Mudando-se depois com a família para o Rio de Janeiro, Otaviano Pitanga integrou-se de imediato nas rodas de choro daquele estado. Com a maioria dos instrumentistas brasileiros da época, participou dos anos de ouro do rádio, acompanhando com seu clarinete os nomes em evidência da música popular brasileira. Ao mesmo tempo, Pitanga registrava em discos choros de conhecidos autores. Clarinetista Pitanga, vocês ouviram Encabulado, de José Menezes e Luiz Bittencourt, Sugestivo, de Moacir Silva e Homenagem à Velha Guarda, de Sivuca. Severino Rangel, o Ratinho, Altamiro Carrilho e Jacó do Bandolim são três compositores do choro que primaram pela qualidade do que produziram. Cada um, dentro de sua visão, compôs para seu instrumento. Ratinho criou para o saxofone ou sax soprano, enquanto Altamiro Carrilho compôs melodias para solos de flauta. Jacó do Bandolim escreveu composições para um instrumento que acabou ficando incorporado ao próprio nome. Contudo, seus choros foram transcritos para os mais variados instrumentos, sendo ainda ajustados ao solo de acordeão. Thank you. Apresentamos o acordeonista Dominguinhos com os choros, saxofone Por Que Choras, de Ratinho, enigmático, de Altamiro Carrilho e doce de coco, de Jacó do Bandolim. Esta é do fundo do baú. Organizador de bandas de música, orquestras, conjuntos e arranjador de melodias históricas, Pixinguinha foi, além de tudo, um executante de vários instrumentos de sopro. Compositor e até cantor, Ele tem sido considerado ainda o responsável pelo reaparecimento do choro neste século. Divulgado por músicos das mais diversas formações, Pixinguinha teve também boa parte de sua obra recriada em arranjos para cavaquinho, num trabalho do músico Valdir Azevedo. Valdir Azevedo apresentou a música de Pixinguinha. Sofres porque queres, naquele tempo e ingênuo. Os choros que vão dar sequência ao programa são de autoria de compositores de instrumentos de sopro e corda. Eles serão executados pelo clarinetista Mário Pereira e permitem ao músico ampla liberdade de improvisação, sem, contudo, descaracterizar suas partituras originais. Aliás, nesse particular, Mário Pereira nos mostra toda a riqueza de possibilidades que tem o choro. Pereira, solista de clarinete, apresentou Chorinho Gostoso, de Niquinho e Ivan Nepomuceno, Um Clarinete de Vanguarda, de Clemente Rodrigues, e o choro Inspiração, de Júlio Barbosa. No começo dos anos 70, o baiano Ricardo Cravo Albim produziu através da Rádio MEC do Rio uma série de programas de rádio ao vivo, em comemoração aos 100 anos da música popular brasileira. Para isso, ele reuniu nos estúdios dezenas de artistas, compositores e músicos, criando assim o clima vivenciado no rádio durante os programas de auditório. Entre os músicos presentes estavam Altamiro Carrilho e seu conjunto, rememorando choros notáveis de seu repertório. Fragmentos daquele documentário vão aparecer agora deste programa. Thank you. Todos os domingos, encontro com o Chorinho. 10 anos de música instrumental brasileira, aqui na Educadora, das 8 às 10 horas da manhã. ZYC 299, Rádio Educadora da Bahia FM Estéreo, uma emissora do IRDEP. Secretaria da Cultura e Turismo, Governo da Bahia.